Você é meu morro. Cê acha que cê pode vir aqui e me usar a qualquer hora? Poder não pode não, mas tu chega a que hora? Pra fazer gostoso, pra me iludir de novo. Me chama de amor só por chamar, que eu te chamo de amor por acreditar que você é meu amor. Vai, eu motivo pra beber. Você pode vir aqui me usar a qualquer hora. O quê? Poder não pode não, mas se chegar que hora? Pra fazer gostoso, pra me iludir de novo. Me chama de amor só por chamar, e eu te chamo de amor por acreditar que você é meu amor. Brasília, menos é mais! Vai, DJ, mais forte! Ai, mais forte! A partir desse momento, começou a feitiçaria. Todo o seu feitiço em todas as suas amigas. Uma é ativa, outra é passiva. Ela é ativa, outra é passiva. Uma é ativa, outra é passiva. Ela é ativa, vai. A magia do Deep vai te enfeitiçar. O meu hands performance é uma brisa. O Pedro tocando é novo guichê. E avisa o GW que eu sou a passiva. Eu sou filha da Kat. Eu te mato no Kat. Eu desço, eu subo, rebolo e mostro minha bunda gigante. Eu sou muito grandona. Tem troféu na estante. Eu sou sexy, style e também femme queen. Aqui não falta cunt. Yes. Welcome to Ballroom Brasil. Ô Pedro, Pedro, toca pra ela dançar. Ela só quer se acabar. Pedro. Sequência de sentada com as irmãs de pau. Pedro Sampaio é um gostoso e ele também tem pau. Ah, ah, ah, ah, ah. Se quebra, mona. Brrr. Se quebra, mona. Ah. Se quebra, mona. Se quebra, se quebra, se quebra. Se acaba, se quebra, se acaba. Se acaba, se quebra, se acaba. Pinta, mona. Ah. Se acaba, se quebra, se acaba. Tento pro DJ até as caixas estourar. Tento pro DJ até as caixas estourar. Todo mundo me falou, eu não segui conselho. Pra que fui dar moral pra homem feio? E o pior é que ainda se achava o brabão. Muita coragem ele tem. Mentiu na minha cara e achou. achou que fica tudo bem. Ele sabe o que perdeu. Agora aguento mais como eu. E vai me ver no pagodinho de Nike Jordinho, hey! Com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor. E vai me ver no pagodinho de Nike Jordinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor. De namorar pra feio, chega. Pelo amor de Deus, hein. Todo mundo me falou, eu não segui conselho. Pra que eu fui dar moral pra homem feio? E o pior é que ainda se achava um brabão. Muita coragem que ele tem. Corajoso ele é. Mentiu na minha cara e achou que ia ficar tudo bem. Ele sabe o que perdeu. Agora aguento mais como eu. E vai me ver no pagodinho de Nike Jordinho, blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor. E vai me ver no pagodinho de Nike Jordinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor. Ei! Você ainda me avisou, mas eu acabei dando moral pra quem. Nunca mais, hein? De novo, amiga. Acontece, mas desencana. Desencana, bebê. Deixa esse povo pra lá, mulher. É, mulher. Não sei por que quis se esconder e agora quer voltar pra mim. Tanto eu fiz pra te entender, mas foi em vão, chegou ao fim. Eu vou procurar em outro lugar alguém que saiba me amar. Você brincou, esnobou alguém que somente te amou. Já sabe o que fazer, que eu não vou mais te procurar. Você pode implorar, gritar até chorar, que eu não vou mais acreditar. Demorei pra perceber que eu e você não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas eu vi que agora se for embora eu não vou mais me esconder. Sei que vou vencer, sei que vou vencer. Me sinto gentilmente encontrar um novo amor. Então por favor deixa eu viver. Desencana, facilita, deixa eu viver em paz. Mete pé na minha vida que você ficou pra trás. Desencana, facilita, deixa eu. Só que não presta! Larga esse homem feio, minha filha! Mete o pé! Ali manda ali pra vocês, só vou pro Santa! Obrigada! Vacilado, eu de perdão fui perdoado, mas ela deixou bem claro, é cada um pro seu lado. Do outro lado das garrafas, eu e mais três gato pingado. E do jeito que ela é vingativa, delícia e bem resolvida, é tá em cima de outro pingando suor e eu tomo no pinga. Saudade descendo a lenha, outro descendo a sua blusa, arde bem mais que pimenta. Dá mais que essa cena, outro com a língua na sua. Assim você me arrebenta, mas que tiro de bazuca. Bruno Rosa e Cleiton Romário, Cleiton Romário. Vambora! Essa é boba, toma um. Essa dói mais que coice de mula, né? E do jeito que ela é vingativa, é delícia e bem resolvida. Deve tá em cima de outro pingando suor e eu tomando pinga. Saudade descendo a lenha, outro descendo a sua blusa. Arde bem mais que pimenta, dói mais que coice de mula. Só de pensar nessa cena, outro com a língua na sua. Assim você me arrebenta, mas que tiro de bazuca. Saudade descendo a lenha, e outro descendo sua blusa. Arde bem mais que pimenta, dói mais que coice de mula. De pensar nessa cena, outro com a língua na sua. Assim você me arrebenta, mais que tiro de bazuca. Porém, ela maltrata a gente demais. Assim você me arrebenta, mais que tiro de bazuca. Quando eu era quebrado, com meu chapéu amassado, elas não davam moral. Não me seguia de volta, não respondia no zap, era só caixa postal. Mas comprei uma RAM do ano e agora elas tá dando em cima de mim. Agora eu tô na moda e se pergunta o que elas gostam, elas me respondem assim. Vai! Pião que usa chapéu, fivela e bota no pé, é disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapéu, fivela e bota no pé, é disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapéu, fivela e bota no pé, isso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapelão, fivela e bota no pé, é disso que elas gostam, é isso que elas querem. Cê gosta, né? Quando eu era quebrado, com meu chapéu amassado, elas não davam moral. Não me seguia de volta, não respondia no zap, era só caixa postal. Mas comprei uma RAM do ano e agora elas tá dando em cima de mim. Agora eu tô na moda e se pergunta o que elas gostam, elas me respondem assim. Pião que usa chapelão, fivela e bota no pé, é disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapelão, fivela e bota no pé, é disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapelão, fivela e bota no pé, é disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapelão, fivela e bota no pé, é disso que elas gostam, é isso que elas querem. Girl, I ain't

já vi dog dog. É cachorro duas vezes. DJ André Beat, né? Não me iludo no te amo. Pego firme essa maldita. Salseirando pela rua, bagunçando as avenidas. Joga a tag lá em cima, ela ama adrenalina. Guarda minha 9mm na sua bolsa bonita. Quer sensação de poder, piranha do lazer. Quer levar o HD, 30 mil na TT. Festa do Big G, bala doce MD. Fodinha que é prazer, sem se comprometer. Senta, senta, senta pro patrão. Senta, senta. Mostra que tu tem disposição. Desce, desce. Ela que já nasceu com esse dom. De louva coração de ladrão. Vai, vai, vai. Senta, senta, senta pro patrão. Senta, senta. Mostra que tu tem disposição. Desce, desce. Ela que já nasceu com esse dom. De louva coração de ladrão. Vai. Chorando a puta na festa do Big G. Só cavala pra machar, só pegar e escolher. Dog, dog, manda as pura, quero ver bundão descer. Tem lança pra bafurar, nós que faz acontecer. Bebê te cromei na rima, toda safadinha. Pediu pra montar a garupa do drag. Só menor que Antão na pista, de nove na cinta. Ela ganhou de lá. É o chatão que tá. Passa lá na peça, sapeca, desestresse. Me postou no daily pra se achar pascolé. Tomou de sequência, cavalo tá sem sé. Coloquei na chapa, quem mandou vir na minha ré. Passa lá na peça, sapeca, desestresse. Me postou no daily pra se achar pascolé. Tomou de sequência, cavalo tá sem sé. Coloquei na chapa, quem mandou vir na minha ré. Senta, senta, senta pro patrão. Senta, senta. Mostra que tu tem disposição. Desce, desce. Ela que já nasceu com esse dom. De louva coração de ladrão. Vai, vai, vai. Senta, senta, senta pro patrão. Senta, senta. Mostra que tu tem disposição. Desce, desce. Ela que já nasceu com esse dom. De louva coração de ladrão. Vai. DJ Victor, DJ Victor, DJ Victor. Pé na areia, beira do mar. Nós vivendo a vida no style GTA. De esquisada, só magnata. Empresário sem camisa, sem terno e gravata. Muito ouro, nós não usa pouco, vai. Respeito, moço, brilho incomoda os invejosos. Os favelados no topo, mais de 100 mil no bolso. Deixa esse clima mais gostoso, fé, fé. É assim que é. Louco de haxixe, rodeado de mulher. Mandando pix, tipo Ronaldinho. Preto, caro, rico, picadilha de chefinho. Clima de praia na revoada sem fim. Elas vêm molhada ou inveja sai de mim. Pega a visão, aprendi assim. De Havaiana branca, hoje colei trajadinho. Hoje eu só quero paz, mas só tranquilidade, casbeldade, revoar. A revoada dos cria já virou rotina. E não tem hora pra acabar. Hoje eu só quero paz. Só tranquilidade, casbeldade, revoar. A revoada dos cria já virou rotina. E não tem hora pra acabar. DJ Vitor, é 2025. Eu só cansei de escutar essa daqui na praia. DJ Victor, DJ Victor. Pé na areia, beira do mar. Nós vivendo a